coração mandou, é isso como desde o início, moleque. Foi o método de sempre, é o rap dos assuntos que foi preso, fulano e ciclano. Dos horários e data de velório em velório de mano. É triste meme, só eu sei o efeito no peito, vendo no pátio que nós correu. Minha pivete, o seu correndo, mano. É triste lembrar dos planos e as ideias, rapaz. Certificar que nas próximas festas cê não vai tá mais. E os pico quer saber o motivo que altera a escrita. Critica as ausências dos tiros em polícia. Nas rimas é que a vida não é feita de som. Eu não quero, irmão, que meus motivos sejam seus pra entender a valorização dos dias que segue. Entre tragédias e paixões, ignorando nossas lástimas e suas razões, congelando corações e sentimentos. Há tempos eu compreendo, ter bondade é ter coragem mesmo. Já deu minha cota, ó tio, de jingue pá, de peito aberto. Hoje só quero paz, instruir os menor pro que é certo. Sem demagogia, independente de crença ou religião, fazer o bem pra se sentir bem. É isso, irmão, pelas baladinhas, mino, glamour e pá, errou. Pelo sonho da minha mãe, minha filha, que eu vou e tô. Se essa era a sua missão, agora é a minha, converter seus dias de luta em dias de glória. Rainha, pode descansar em sua paz. Sua missão aqui eu vou prosseguir, te fazer pode descansar em paz. Onde quer que esteja, pode descansar em paz. Prometo ser o que sempre quis. Viverei pode descansar em paz. A mente humana, genialidade dos sábios. Quando fiz motivação que pro mundo seria um fardo, seria injusto cobrar Deus daquele jeito que dificultou seus passos, mas te deu um sorriso perfeito. É quente meme, só eu sei quanto me odeio, questionando os pensamentos, melhor assim ou ele sofrendo. Independente aí, nem sei se foi pra isso, ó. Mas te amar até o último dia me fez um homem melhor. Sim, pode pá, que não vai passar batido. Seu sorriso me ensinou o valor da vida e seu sentido aí. Não perdeu nada, filha, que os homens continuam cego em conflito por ego. Vaidade e luxúria, sem perceber quantos que igual você não almejou essas porras. Sem maldade me perdoa, mas também vejei tua força. Contrária a tudo que o cerca, pior discriminado a cada inconscientemente olhar de dó. Confesso não sei descrever a sensação no ambiente que desfavorecia sua condição, Mike. Ao erguer suas pernas pro menor contato com chão sujo, certo é que íamos morrer nesse constrangimento juntos. Se for preciso, amputa as pernas também pra tá de igual na guerra por direito à vida. Porque sedento de existência social contra o planeta vive em guerra. A prova que o valor não tá na perfeição estética, pode descansar em paz. São aqui eu vou prosseguir. Pode descansar em paz. Onde quer que esteja, pode descansar em paz. Prometo ser o que sempre quis. Viverei. Pode descansar em paz. Pode descansar. Sua missão aqui eu vou prosseguir, te fazer sorrir. Onde quer que esteja, prometo ser o que sempre quis. Viverei por ti. Pode ter certeza.